number one. B749, pushback acionamento. B749, autorizado, pushback acionar, boa tarde. Objeto 577, bom dia. 7, bom dia. 340 Galeão autorizado, via Pesulu no 0. É, cola pista no 0, cola direita, série da El, Leda, Fridge. Controle 120.8, aciona 5015. 340 para o Galeão, sei lá, Pesulu no 0. Decolada 10, direita da El, Leda, Fridge. O controle 1208, transponder 5015. Tá no 3, puxe acionamento, Webjet 5717. Número 2, setor aguarda, 5717. Tá, fui escuta. Objeto 67, 49, 1-0-412, alterna com fim. Objeto 67-49, autorizado, táxi, a Índia, pode esperar, reporta pronto, que legal, no 020. Índia, pode esperar, reporta pronto, no 020, 67-49. 5717, coordena o equipe de solo, assim que companhia de Pátio via Índia, autorizado, puxa, reporta táxi. Gente, após o avião da companhia livrar, está autorizado em coordenação. 717 chama táxi. acionamento portão 10, Objet 5898. Autorizado, pushback, acionamento portão 10, 5898. Poderia confirmar o 5898? Manto autorizado, push, reporte táxi 5898. Camarada táxi 5898. Pode esperar a porta, é 749. 749, vento 120 graus, 04 tons, autorizado a linha, decolado, turno 0. Autorizado a linha, decolado, 1067, 49. Webjet 5717 para o táxi com POB de 137, autonomia 2:43:45, a Fernando Confins. 717, autorizado táxi Índia, reporta ponte, perdão, no 0 pronto, que legal, no 020. Certo, até a Índia, reporta pronto, 5717. Webjet 749, decolou 04, confuso, 208. 208, 6749. Controle Salvador, Objeto 6749. Objeto 6749, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, após 2.000 pés, está autorizado vai direto Leda, após Leda Bridge. Autorizado 340, após 2.000, Leda Bridge 6749. Pode esperar pronto, 5717. 717, autorizado a linha decolapso, turno 0, vento 140 graus, 062. A linha aí decola, 5717. Portaxi, 5898, somos 102 a bordo, com 3 horas e meia, o alterno galeão. 5808, 5898, taxi a parte 1 no Índia, reporta onde perdão no 0 pronto, que legal no 020. 020, parte 1 na Índia, chama Ponte Espera 5898. 10, decolou 07, controle 120, decimal 8. 208. Controle 7, 17, decolado 1500. Objeto 5717, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, após 2 mil pés, está autorizado para direto direita após 2 da pista. 2 mil Leda, 5717, subindo 340. Espera próximo, 5898. 98, autorizado a linha de colapso, estou no 0090 graus, 149. 90 com 14, livre de colagem, 5898. Objeto 6749, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 251, 3325, é objeto 6749. Close no 1, controle em 20 decimal 8. 208, 5898. Estrela de Salvador, bom dia, objeto 5898, decolado, cruza 2000 pés. Objeto 5898, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, 5898. 5717, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 251, 335, 5717. Objeto 5898, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterando no 33, decimal 25. Chama centro Recife, 251, alterno 3325, objeto 5898. Salvador, Golo 995, passa 220, desce para o 160, informação hotel. Golo 995, acione a identificação, voe direto Bonf para a chegada Bonf, desça para 2000 pés, que é negar no 020. Direto Bonf, desce para 2000, confirme liberado a restrição em Bonf. Tá livre, número 1 na aproximação, Golo 995. Ok, liberado a restrição em Bonf, desce para 2000, voo 1995. Controle Salvador, bom dia. Este é o TAM 357 com a informação Índia. Está autorizado a descida, voo 70 na sua escuta. TAM 357, a certificação. Autorizada a chegada a bom, desça para nível de voo 080, que é negar no 020. 080 com 1020, 3517.